Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no Canal 1 da Antena Web, edição para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje vamos ter um cocktail musical, vai ser mesmo assim. Vamos começar por uma música trazida aqui por um pianista, Vamos trazer aqui uma música por um guitarrista chamado Michael Bloomfield. A música é um original interpretado por Leo Sayer e chama-se When I Need You. Nesta edição vamos ficar a conhecer então esta música, a versão guitarra de Michael Bloomfield. Logo depois, Second Waltz, música aqui trazida por André Rieu e sua orquestra. São as primeiras duas edições de hoje, que ainda vai ter tempo para o folclore português. Daqui a pouco vou trazer-lhe o grupo folclórico. Já lhe digo qual é que é. Para já, vamos chegar então com estes dois temas. Interpretação de When I Need You à guitarra de Michael Bloomfield. Thank you. de volta depois destes dois temas, Second Waltz de André Rieu e sua orquestra. Para trás também ficou ainda a música, ou a versão guitarrada de Michael Bloomfield, do tema de Leo Sayer, When I Need You. Vamos seguir nesta edição do nosso Nota 7, a caminhar agora para o final, mais dois temas para ouvir. Outro tema, viajando até 1976, com Frank Purcell e sua orquestra também, o tema This Melody. Este tema é retirado do álbum All By Myself, que também tem, como é lógico, esta melodia interpretada. Mas aqui vai ser então este tema, This Melody. Para ouvir também nesta edição e para o fecho do nosso Nota 7 desta segunda-feira, vamos ficar com o grupo folclórico Alma Lusa. Dá cá, toma lá, era o vinho. É como se chama esta música. É só um tema em versão instrumental, aliás, como é a panagem deste grupo folclórico Alma Lusa e outros que existem também do género, que vão prorrogando as nossas tradições com estas suas interpretações, umas cantadas, outras, na sua maioria, na sua totalidade neste disco, no caso do grupo folclórico Alma Lusa. Diziam então que é então um exemplo da perduração das nossas tradições ao som, neste caso, do grupo folclórico Alma Lusa, com o tema da Cá Toma Lá, era o vinho. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me, desejando aos meus ouvintes a continuação de um bom dia. Já de seguida, às 7:15, chega mais uma edição de Prosa Rural com a produção da Embrapa. Fico bem, ouvinte. Tenham uma boa tarde ou boa noite, como prefira, e até amanhã. Thank you.